Riquezas da Caatinga, um programa da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, está começando mais um Riquezas da Caatinga. Eu sou Leila Freitas. E eu sou Elka Macedo. A nossa prosa de hoje é sobre um fantasma que ameaça voltar ao Brasil, a fome. Além de voltar a crescer no país, a fome ameaça principalmente regiões que, como o semiárido, passa por longos períodos de escassez de chuva. Para reverter esse quadro, é preciso a presença e a atuação forte do poder público. No programa de hoje, vamos apresentar dados que mostram como está a fome no Brasil. E apontar caminhos que podem ser seguidos para que o Brasil volte a garantir o direito à alimentação para a população. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Também vamos falar sobre a situação da subnutrição no semiárido. Aumente o volume do rádio. O Riquezas da Caatinga está no ar. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Desde a década de 90, o Brasil começou a reduzir o número de pessoas em situação de fome e má nutrição. Em 2014, depois de reduzir em 82,1% o número de pessoas subalimentadas, o Brasil finalmente deixou o vergonhoso mapa da fome da ONU. O mapa da fome da Organização das Nações Unidas, ONU, reúne os países que têm mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendável. O Brasil deixou a lista em 2014. É importante centrar esforços para frear esse crescimento que ameaça o Brasil e, sobretudo, a região semiárida. De acordo com o pesquisador do Centro Josué de Castro, Malaquias Batista, as mudanças políticas, econômicas e sociais dos últimos anos têm relação direta com o crescimento da fome no Brasil. O pesquisador ainda considera a retomada do desenvolvimento humano no país como o melhor caminho para barrar a fome. Com desemprego, com fracasso de safra, com aumento de preços de alimentos, com salários baixos, que é outra face do problema camuflado do desemprego, são os baixos salários, com a desaceleração de alguns programas, tipo Bolsa Família, Cestas Básica, etc., a perspectiva que se tem num cenário desse tipo é de que o problema possa ser reativado. Vinha num processo muito interessante, tanto que há cerca de 3 ou 4 anos o Brasil saiu do chamado mapa da fome, que é um mapa feito pelas organizações internacionais, sobretudo a FAO, em função do estado nutricional da população, da regularidade de consumo de alimentos, da própria qualidade dos alimentos, de redução da mortalidade de crianças, né, de redução dos déficits, ou seja, do atraso de estatura de criança, do atraso de peso de criança e até redução de doenças. A melhor garantia contra a fome é o chamado desenvolvimento humano. O semiárido brasileiro avançou no combate à fome e à pobreza com um conjunto de políticas públicas sociais. Muitas dessas ações foram propostas pela sociedade civil organizada a partir das práticas das famílias agricultoras. Programas que possibilitaram a construção de tecnologias de produção. Ações de reflorestamento e de organização popular. Além de benefícios sociais e linhas de crédito facilitadas para incentivar a agricultura familiar. Essas ações, juntamente com o aumento de recursos do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, alavancaram a qualidade de vida na região. De acordo com Cristina Nascimento, integrante do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, o Estado tem grande responsabilidade na volta da fome ao Brasil. O Estado, ele precisa também levar em conta o que a nossa Constituição brasileira prevê, que é a todos os cidadãos brasileiros têm direito à alimentação de qualidade, têm direito a acesso à água, têm direito ao alimento. E essa tem sido a nossa luta histórica nos Conselhos de Segurança Alimentar, nas conferências, para que o Estado ele busque efetivar esse direito. Porque nós só vamos conseguir garantir a efetivação do direito com políticas públicas que garantam a segurança alimentar e nutricional de nosso povo. Então, é essa base que nos dá a clareza de que nós só conseguimos sair do mapa da pobreza com esse leque de políticas e ações que foram construídas. Ao mesmo tempo que foi o desmontar dessa estratégia de construção de políticas e de ações que fizeram com que hoje, em 2018, depois de 2 anos do golpe instituído no nosso país, a gente já tenha manchetes de que 12 milhões de pessoas já estão em situação de fome no nosso país. Então, a ausência do Estado, os retrocessos nas políticas, os cortes nos programas sociais, eles estão gerando a situação de pobreza e de miséria. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 70% de todo o alimento consumido no Brasil é produzido pela agricultura familiar. Entretanto, os programas voltados para o fortalecimento desse setor sofreram cortes de mais de 25% no orçamento. E como uma coisa sempre puxa a outra, segundo Chico Menezes, na entrevista que ele deu à ASA, o aumento da subnutrição está relacionada ao aumento da mortalidade infantil. E isso tem tudo a ver com a ameaça da volta da fome ao Brasil. Dados do Ministério da Saúde de 2016 indicam que o número de mortes de crianças que têm entre 1 e 4 anos de idade subiu 11% no país. Já as mortes ocorridas entre meninos e meninas de 1 mês a 1 ano de vida cresceram 2%. Segundo o coordenador internacional da Pastoral da Criança, Nelson Arns, a questão está relacionada com a falta de alimentos ou com alimentação de má qualidade. A gente precisa que alimentos disponíveis sempre e de boa qualidade. E quando falta emprego, quando falta o salário, quando a inflação aumenta e é mais difícil a gestante ter essa alimentação com qualidade, a criança fica mais fraquinha no ventre da mãe, nasce mais fraca, tem a chance de morrer. O Estado tem um papel importantíssimo. Quer dizer, se a gente não tem um cuidado pré-natal, não tem um ambiente que propicie pai e mãe ter uma moradia digna, um emprego digno, fica muito difícil. Mas tem que lembrar que até na nossa Constituição está escrito de cuidado da criança, de Deus do Estado, sim, mas da sociedade e da família. Então a sociedade também precisa estar alerta que não pode deixar para ter filho muito tarde. É importante o aleitamento materno, o alimento disponível. Se a gente vê mais da metade das crianças que estão morrendo da mortalidade infantil, é nos primeiros meses de vida. E nessa fase, o único alimento que a criança precisa é o leite de peito. Com a volta da fome, Leila, toda a sociedade está ameaçada. Pois é, Elka. Precisamos ficar alerta e fazer nossa parte para mudar essa situação. Mudando de assunto, agora é hora de música. Isso mesmo, Leila. Vamos ouvir O Sal da Terra com o cantor mineiro Beto Guedes. Tempo, quero viver mais. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. O Riquezas da Caatinga está de volta. E agora, vamos ouvir os agricultores e as agricultoras e saber como eles e elas têm sentido essa ameaça da volta da fome no semiárido. Seu Abel Mando Pereira mora no semiárido baiano. Ele nos conta que nos últimos anos, a falta do acesso às políticas está dificultando a produção e a aquisição de alimentos. É a acessibilidade às políticas públicas. Nós estamos tendo muita dificuldade, é muita burocracia, cada vez mais aparecendo normas, às vezes nem dinheiro, segundo eles, não informa que não tem. E nós estamos, de fato, se sentindo um pouco assim desamparado. Eu, como agricultor mesmo, me sinto muito desamparado e às vezes a gente perde até o estímulo. Lógico que nós temos estrutura hoje de enfrentar alguns desafios cíclicos, mas pelo outro lado eu vejo agricultores na minha comunidade, por exemplo, que não tem essas estruturas e por essa razão eles estão sofrendo muito, podendo ainda não estar chegando à fome, mas podendo chegar a uma dificuldade e transformar isso em uma fome. Inclusive já temos fome de acessibilidade. E vai chegar o ponto de termos fome de verdade de alimento, né? Porque alimento está ficando caro. Seu Pedro Silva, agricultor do semiárido pernambucano, também tem sentido dificuldades de plantar por causa da seca e dos entraves nas políticas públicas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o assunto. A gente teve estiagem, aí não foi muito bom de produção, né? Porque você sabe que tem área grande, agora fica grande para produção. Mas quando a estiagem diminuiu, e a gente, ainda bem que a gente está mais produção, quando a gente faz aquele trabalho que a gente não queima mato, nem usa veneno, aí fica melhor da gente trabalhar. Esses são aquele movimento que muitos governantes lá. Tem raiva quando o agricultor, quando ele lá faz o trabalho dele. Aí a gente sabe que na política pública dele, o apoiamento técnico da chamada de até e outra, aí melhorou a produção do agricultor das pequenas propriedades com a agricultura familiar. Isso ajudou muito. A gente sabe que muitos ministros estão lá hoje, estão somente derrubando tudo. São as pessoas que é carrasco. Josué de Castro foi um médico e cientista social, nascido em Recife no ano de 1908. A partir da sua vivência no Nordeste, ele pesquisou sobre a fome e denunciou as suas graves consequências em livros como A Geografia da Fome. Josué de Castro exerceu a presidência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO. Há quase um século, Josué de Castro já dizia: o que falta é vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome. Você sabia? Ah, Leila, o Riquezas da Caatinga já chegou ao fim. Ai, que pena. E com essa conversa, a gente espera ver você mobilizado na luta por políticas públicas de combate à fome no Brasil. Até porque essa é uma missão de todos nós e de todas nós. Precisamos monitorar a implementação das políticas que garantem nossos direitos. Mas este é assunto para um outro programa, né, Leila? É verdade, Elka. Obrigada a todos os ouvintes e todas as ouvintes pela companhia. Até a próxima! Vale a pena lembrar que para entrar em contato com a gente, basta conferir um dos nossos endereços. Para mandar uma carta, o endereço é Rua Monte Alverne, número 287, bairro do Hipódromo, Recife, Pernambuco. CEP 52-041-610. Temos também perfis nas redes sociais. O nosso site é www.asabrasil.org.br. E estamos também nas redes sociais, no Facebook com o perfil Articulação no Semiárido, no Twitter com @AsaBrasil e no Instagram Articulação Semiárido. O Riquezas da Caatinga teve a apresentação de Leila Freitas e Elka Macedo. O programa Riquezas da Caatinga é uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.